unção, é na unção, é na unção. Na unção o crente tem poder. Na unção ele derruba muralhas. Na unção ele vence qualquer luta. Cantando, é na unção que atravessa as montes. É na unção que Deus vai te usar. Com as mãos ungidas, enfermeiras curar. Na unção, tu irás louvar. Por cima das águas, tu irás andar. Na unção. Unção, gigante vai por terra cair. Se tens unção, a capa ao rio vai abrir. Se tens unção, muralhas tu irás derrubar. Se tens unção, fornalha não vai te queimar. Se tens unção, leões não podem te tocar. Se tens unção, tua luta irá servir de ponte pra atravessar. Deixa de lutar. Ele passa pela prova, mas só conta a vitória. É um crente revestido, cheio de unção. Gigante vai por terra cair. Se tens unção, a capa ao rio vai abrir. Se tens unção, muralhas tu irás derrubar. Se tens unção, fornalha não vai te queimar. Se tens unção, leões não podem te tocar. Se tens unção, a tua luta irá servir de ponte pra atravessar. Deixa de lutar. Ele passa pela prova, mas só conta a vitória. É um crente revestido, cheio de unção. É na unção.